ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você, hoje é dia 7 de agosto, quinta-feira, o Tema Livre está entrando no ar. Nós vamos tratar hoje de memória, de verdade, de justiça. Nós vamos tratar do tempo da ditadura, nós vamos tratar dos prédios, especialmente do prédio da sede da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, onde, na época da ditadura, funcionou o DOPS, que foi centro não só de prisão, mas de tortura, e que hoje passa por uma reforma, uma remodelação, e onde a Secretaria de Segurança pretende que seja instalado o Palácio da Polícia. E há um movimento chamado Ocupa DOPS, que você pode conhecer com mais detalhes, inclusive na comunidade do Facebook, que é facebook.com/ocupa.dops, e você pode ver lá mais informações sobre o que é o Ocupa DOPS. E nós vamos tratar hoje desse assunto aqui, porque a programação do Ocupa DOPS, que já começou há bastante tempo, continua neste sábado, e aqui uma das principais animadoras do Ocupa DOPS é a Ana Miranda, está conosco aqui no estúdio, também o Gustavo Simi, que é do Ocupa DOPS e é pesquisador associado do ISERO, Instituto de Estudos da Religião, não é isso? De religião. Ele é graduado em História pela PUC, Ocupa, é militante do Ocupa DOPS e está cuidando, inclusive, de cartografia. Vai falar com a gente sobre isso aí. E o nosso advogado, o nosso parceiro do Tema Livre, é Modesto da Silveira, o advogado que mais defendeu presos políticos, perseguidos políticos no Brasil, mas eu vou, né, durante a ditadura, mas eu vou abrir com a Ana. Ana, bom dia, eu queria que você falasse essa programação de depois de amanhã, afinal de contas é o factual, vamos dizer assim, né? Vou começar pelo jornalístico, é depois de amanhã, às 3 horas da tarde, o que é que vai rolar? Tá ótimo, é o quê? Aonde? É, onde, hora, quando, como, por quê, tá quem? Certo, tá certo, tá certo. Bom dia, ouvintes, meu nome é Ana Busti Miranda. No momento eu sou do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça e também de uma campanha, né, um movimento chamado Ocupa DOPS, que pretende transformar o ex-prédio da Polícia Central, criado em 1910 para ser central da polícia, né, do Distrito Federal, porque o Rio era a capital da República, e que foi durante, digamos, praticamente todo o século passado, voltado para a repressão política e social, em um centro de memória, em um espaço de memória das lutas políticas e sociais. Como nós já... Essa já é a quarta ou quinta... Acho que é a quinta. A quinta atividade do Ocupa DOPS. Obrigada, Gustavo. Nós fazemos atividades culturais e políticas, teatro, exposições de fotos e dança... Filmes, já passamos filmes sobre a Copa, documentários, obrigada. Aliás, eu acho que essa questão, eu acho que isso é um caráter do Ocupa DOPS, dessa manifestação, que eu acho que é importante ressaltar, porque quando a gente fala de manifestação e quando fala em Ocupa qualquer coisa, as pessoas pensam logo que vai chegar gás de pimenta, bala de borracha, cacetete, o Ocupa DOPS é uma ocupação quase que cultural, artística, mais litero-artístico musical, como se dizia antigamente. Política litero-artística musical. Político litero-artístico musical. Gustavo, como é que você que é o novato dessa história aqui, pelo menos aqui na bancada, né? Como é que é que você, qual é a sua participação, como é que você vê, como é que é a sua interação com o Ocupa DOPS? É verdade, Golo, essa questão que você falou, você tem toda a razão. Ainda mais nos últimos tempos, né, em que nós temos assistido uma escalada de repressão às manifestações de rua, às manifestações tradicionais, né, às passeatas. Então, esse tipo de atividade que nós realizamos lá, ele acaba impedindo qualquer tipo de reação repressiva, porque nós, na verdade, estamos apenas parados na rua, expondo fotos, conversando, ouvindo música e expondo peças de teatro, lendo poesias, quer dizer, promovendo cultura, né? E o que vai ser no sábado? Sábado nós vamos ter... A Ana está com a programação aqui. A gente vai ter entremeados com peças censuradas de Augusto Boal, né? Apresentação dos alunos da CAL, com apoio da Sociedade Brasileira de Atores Teatrais e do Instituto da CAL, Augusto Boal. Da Casa de Arte Laranjeiras. Casa de Arte Laranjeiras. Vai ter atividades... Que também é parte de uma resistência, né, cultural daquele período da ditadura, né, a CAL. A CAL? É. Eu achei que a CAL fosse mais moderna. Não, ela também já vem dali. Vou procurar saber. Mas eles estão muito juntos com a gente, são muito parceiros. Pois é, não. Vai pesquisar. E tem vai ter música, né, a Comuna que Pariu. É um bloco de carnaval, né? Dessa levou um susto quando eu li o nome. A gente nem sabia que comuna paria. E engravidava. Que pois que é, paria. Aquela coluna de Paris, não é? A coluna Prestes. É, a coluna. Mas ao final, uma mesa, isso tudo a partir das 4 horas da tarde desse sábado, 9 de agosto. E ao final, uma mesa de discussão que a gente chamou de Conexões Rio-Berlim, sobre políticas de memória. Porque eu e a Vera Vital Brasil fomos a Berlim no âmbito das comemorações dos 50 anos e participamos de várias atividades lá, incluindo visitas, né, a vários museus. Dos 50 anos da ditadura. Dos 50 anos da ditadura brasileira. A descomemoração. Isso, foi a descomemoração lá em Berlim. Então, nós fomos falar o que nós vimos lá sobre políticas de memória, e o Gustavo e o Tiago, do Izer, vão apresentar as cartografias da ditadura. Qual é a importância desse trabalho das cartografias, hein, Gustavo? Golo, esse projeto começou no começo desse ano, né? A gente montou um site na internet, cujo endereço é www.cartografiasdaditadura.org.br. Cartografias no plural? Cartografias no plural. Até porque a ideia é que a gente expanda, né? A princípio a gente começou só com o estado do Rio, né? A gente hoje tem lugares mapeados tanto na cidade do Rio de Janeiro, quanto em Petrópolis e em algumas outras regiões do estado. E nós queremos expandir tanto para outras cidades do estado do Rio, quanto para outros estados também, né? E isso mostra locais de repressão, locais de... É uma plataforma colaborativa, né? É aberta, então a ideia é que as pessoas introduzam o conteúdo lá, né? Pesquisadores, grupos de pesquisa universitários ou ex-militantes, enfim. Quem tiver informações a contribuir, ela é totalmente aberta, e é uma plataforma de mapeamento dos espaços, tanto ligado à repressão quanto à resistência. Né? Então nós dividimos em 7 filtros. Sete filtros, nós estamos chamando de filtros. Né? Os filtros são basicamente atentados, que foram os atentados que ocorreram durante a ditadura, aparelhos, que eram os espaços onde os militantes se organizavam, os espaços de homenagem, que são os espaços que existem hoje, né? Praças, ruas, colégios públicos, né? Tem muitos lugares que levam nomes de pessoas que tanto que colaboraram quanto que lutaram contra a ditadura, né? E manifestações também é um outro filtro, a gente marca os espaços onde houve manifestações. Vocês colocam, inclusive, por acaso, a geografia dos professores de tortura importados pela ditadura, não? Não, essa aí até, se você puder... Conversaremos depois do programa. Tá aí, mais um bom exemplo do que a participação, né? Do que a colaboração com a cartografia. O general Ossarres... Aí você começa pelos professores que foram enviados aqui na estratégia internacional surgida onde, né? Na Argélia, né? Não, na escola das Américas. A estratégia foi... da CIA, Estados Unidos, né? Vieram mandar alguns professores de tortura e eles se localizaram fundamentalmente em Belo Horizonte, Rio, e foi para o Sul, até que houve o incidente do Uruguai, né? Aí você tem que ter uma... Na geografia da perseguição e da tortura, vai ter que fazer um mapa, pelo menos latino-americano, vinculado. Chandler, né? Lembra do Chandler? O Chandler era funcionário da CIA e que foi morto, né? Talvez valesse a pena você até ler o livro do História de uma Guerra Suja, do Cláudio Guerra, que foi um dos que gostou. Pois é, não, o polêmico, mas ele cita locais importantes, inclusive Campos. Sim, a usina de Cambaíba, por exemplo, que é um lugar que a gente mapeou na cartografia. Vocês mapearam, né? A partir das informações do Cláudio Guerra. E aí, quando a gente mapeou, muita gente veio falar com a gente que aquele lugar não era... que aquele lugar não foi utilizado para incinerar corpos, que era uma invenção do Cláudio Guerra. Nós temos a posição, enquanto organizadores da cartografia, de abrir o espaço para que as informações sejam colocadas e colocar lá da onde a gente tirou essa informação. Né? Você sabe, Gustavo, que nós tivemos um programa, um tema livre aqui há uns 10 dias, com o pessoal de Caxias, que está ameaçado, moradores de Caxias, que estão ameaçados de perder a sua principal praça no centro da cidade. 170 e tantas árvores serão postas abaixo para a construção de um shopping. E dentro desse terreno, que é a maior praça urbana do centro de Caxias, está situada uma escola pública cujo prédio serviu como instalação de centro de tortura e de prisão clandestina durante a ditadura, que é um ponto que tem que ser também localizado cartografia. Não, e eles tentam apagar essa história, exatamente, né? Exatamente. Tentam apagar com esses métodos. O que nos impressionou, você falou agora de uma escola que foi usada como centro de tortura, né? Nos impressionou muito a quantidade de escolas que existem no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas especificamente no Rio, com nomes de pessoas que apoiaram ou efetivamente participaram da ditadura, né? Militares, né? O que é impressionante. Aliás, na Bahia mudaram recentemente, né? A escola virou a escola Carlos Marighella, né? Era uma escola Mérice, né? Escola Garrasta Azul, Mérice. Isso, virou aí daqui a pouco estão agora uma luta para mudar o nome da ponte. E mudar o nome, não só da ponte, mas inúmeros lugares que homenageiam torturadores, assassinos e estrategistas da ditadura, né? Já que você pegou a palavra, eu queria que você falasse como é que você compreende essa ocupação do espaço. Eu digo isso, pergunto isso a você, porque você tem uma memória privilegiada, porque você no começo, no alvorecer da ditadura, no golpe militar em si, você quando estava indo para o DOPS para se apresentar, para defender alguém que estava lá dentro, cruzou aqui na Gomes Freire com... o Sobral Pinto, que vinha saindo de lá, e disse para você: menino, nem adianta você ir lá, porque não vão deixar você. É melhor você ir. É verdade isso. Eu queria que você contasse com ele. Aliás, Golo, você fez mais um gol convidando estas pessoas aqui. A Ana, que tem uma história de vítima e boa memória, e pode contar mil coisas. Ela é uma pessoa própria. E eu vejo que o Gustavo também. E eu, como avô, ela mãe, ele filho de todas. Essa... Eu avô, você não. Você é mãe, não. Você não, é mãe. Tá aqui na mesa. Na mesa estamos assim. O avô, a mãe e o filho. Ainda bem, né? Que ele não me incluiu. Sou apenas apresentador. Um bom filhote. Nós estamos aqui bem no meio do modelo de repressão inicial, DOPS aqui do lado, e um outro modelo de comunicação denunciante, que era aqui o Correio, bem em frente a vocês, correto? Bem aqui, Correio da Manhã funcionava. Pois é. Então, este é um ponto estratégico que deve ser mapeado. Estes três pontos devem estar também no mapa, né? E eu me lembro bem isso que você falou, 1º de abril de 64, quando eu chego no escritório e encontro muitos pais já apavorados, porque sumiram filho ou marido, etc. E aí começamos em 1º de abril. Quando eu venho aqui a DOPS, que era oficialmente a polícia especializada na repressão e até na tortura e morte, quando eu chego aqui, realmente fui tomar um cafezinho ali no Bar Don Juan, aqui em frente a DOPS. E o Bar Don Juan é famoso até pelo romance do Antônio Calado, né? Que foi verdade. Também meu cliente. Que era o título do livro, né? Bar Don Juan. Bar Don Juan é o título do livro. Aí vejo, enquanto tomo café observando estrategicamente, chega o Sobral. E o Sobral não conseguiu entrar. E ele era tradicional advogado, líder católico, né? Frequentador diário da igreja. Esse homem também não conseguiu entrar na DOPS. E ele era advogado, inclusive, do dono da polícia, que era o Carlos Lacerda, governador na época. Nem ele entrou. Quando eu vi isso, eu parei de tomar o cafezinho e fui falar com ele. E aí conversamos, eu me apresentei, era ainda um jovem advogado. E ele, um tradicional advogado, já talvez dos seus 60, 70 anos. Já tinha defendido Prestes, né, no Estado. Tinha defendido Novo, Prestes, o Lacerda, né? Era um homem absolutamente insuspeito que não conseguiu entrar. E aí, conversando com ele, me apresentei, conversei com ele e disse, eu vou preparar habeas corpus, não, o senhor não entrou, não vou entrar. E aí vou preparar, eu disse, isso mesmo, meu filho, é o que eu vou fazer também. Vamos preparar habeas corpus, que ainda havia habeas corpus nesse tempo, ainda com base na Constituição de 46, que não tinha sido revogada. É, né? Que foi modificada em 67, logo. Não, mas ela já tinha sido modificada pelos atos institucionais que foram surgindo. É. O número 1 no 9 de abril. Logo em seguida, né? A ditadura, o número 1, na seguida ao golpe. O 2 veio em 66, isso. A reforma da Constituição em 67. Mas eu queria que você resgatasse essa importância histórica para essa geração que está aí. Eu estou espantado, por exemplo, espantado não, agradavelmente surpreso de ver que o Gustavo Simi, que é um rapaz, ele tem interesse e engajamento nesse tipo de luta de preservação dessa memória, de resgate dessa história. Eu vejo isso também em estudantes secundaristas como a Juliana Alves, eu vejo isso em muitos jovens, mas eu vejo um desinteresse muito grande também e uma massificação violenta da mídia que anestesia toda a opinião pública e aí atinge principalmente os jovens. Como é que você vê a importância de você resgatar esse espaço físico que é tão central e tão importante aqui no, na cidade, na história desse período, para que essa juventude tenha acesso a essas instalações, que conheça, em resumo, qual é a importância que você vê nisso? Eu acho extraordinária. Ela pode atingir a milhões de Gustavos, né, que foi ganho por sua consciência, embora bem jovem, e fazendo um trabalho desse, ele pode nos ajudar de maneira notável, conscientizando através da história o que você pode projetar para uma história futura, né? Para que a gente possa tentar evitar novos golpes que geralmente são engendrados nos impérios por interesse econômico e etc. São engendrados geralmente nos impérios e subimpérios. No nosso caso, tem sido e foi pelo império que fez verdadeiro dominó de ditaduras que interessavam naquele período, por interesse do mesmo interesse enfocado em Washington, na CIA, etc., né? Utilizando o quê? Utilizando a lavagem de cabeça que tinha iniciado em 1945 com a guerra, quando eles mandaram alguns, sobretudo aquele famoso coronel Vernon Walters, que foi o contato do exército americano junto ao exército brasileiro. Tinha lá 26 mil soldados brasileiros, dos quais morreram 10%, e um número muito maior morreu aqui na costa. Depois, se interessar, eu até digo. De qualquer maneira, esse Vernon Walters, que falava um português muito bom, apesar do sotaque, mas falava português, é que encaminhava quem ele via, os oficiais brasileiros, encaminhava para premiá-los com viagem aos Estados Unidos, mas, sobretudo, para fazer curso na Escola do Panamá e outras escolas, né, que lavavam a cabeça deles, para eles servirem, não só brasileiros, mas outras nações também, preparar os homens que poderiam vir a ser ditadores ou auxiliares da ditadura. Com Onganía, né? Sobre Onganía isso chegou... eu tenho um Sim. pequeno depoimento. Você tem? Tenho. Ah, então, pequeno. Isso, rápido. Coloque. Eu já estava condenada. Quem? Eu já tinha tido uma condenação em São Paulo, quando... Você deve lembrar, pedi para vir para o Rio, não só porque o Fleury continuava me ameaçando. Você vai falar do Ávila Mello? Não. Isso é para depois, sei lá. É um esquecimento também. Vamos em frente. Não, e aí eu vim já condenada, de presídio e tal, quando me trouxeram Boicote, de novo. Eu já estava condenada, não tinha mais nada, já há 3 anos presa. Não tinha nada que estar aqui. Aí, em vez de me levarem para presídio aqui no Rio, me colocaram de novo no Doicode. E, bom, sem visita, escutando grito, aquilo tudo de novo. Mas aí me levaram para uma sala que para mim era nova, porque eu tinha sido presa em 70, e houve modificações nas salas internas. Depois, com técnicas, né, aprendidas. Está ressaltada na cabeça. Essa era uma sala toda branca, muito branca, branca até demais, até doía na vista. E tinha um pequeno púlpito assim. Claro, arrancaram minha roupa, fica lá pelada. Isso porque eu não fui torturada fisicamente. É, só humilhada e arrancaram a roupa, etc. e tal. E aí tinha alguns torturadores na mesa, assim, como se fosse um julgamento. Entre eles, o Gomes Carneiro, que veio de Belo Horizonte, parece que já morreu, e o Riscala Corbage, que é um senhor hoje, mas ainda está vivo, dá depoimento para jornalista, mas não dá nas comissões da verdade. Tinha um condinome ele, né? Doutor, é Najib. Doutor Najib. E aí ele levantou e falou para mim: nós temos orgulho de termos sido formados nas escolas das Américas, no Panamá. Só que eu fiquei mais algum tempo isolada, fiquei 9 meses no DOPS, 1 mês no Forte Copacabana, então, antes de sair. Quando eu saí, eu contei isso para meus companheiros. Mas a gente não tinha ideia do que era. Eu só vinha saber não décadas sabia. Depois. Não eu sabia. Tenho a pré-história disso aí, sabia? Nossa. Quando eu era estudante, assim como eles estão preparando agora, na mesma linha, apareceram lá. É, Voluntários da Paz, era o título que era, Voluntários da Paz. Voluntários da Paz ia para todas as faculdades tentando ganhar as lideranças, premiando-as para ir aos Estados Unidos para um novo tipo de lavagem cerebral. E na minha faculdade, que era o UERJ, naquele tempo tinha outro nome, o UDF, UERJ, né? Pois bem, então, como havia alguns estudantes muito conscientes, espertos, como sei lá quantos, o Kramer, o Antônio Baúri, havia alguns que sacaram e imediatamente começamos a dialogar com eles. Eles tinham aparência brasileira, aparência latina, falavam português ou um espanhol meio enrolado. Um portunhol com sotaque americano, e a gente via. Eles aproveitavam os latinos que pudessem vir fazer... Isso era em que época? Né? Isso em isso, 58, 59, 60, para... Sobretudo em 60, 61, porque já estava sendo preparado o golpe contra o Jango. Isso não era do Peace Corps, aquele conhecido Corpo da Paz americano? É, isso. Eram os Corpos da Paz. É, pois é, eram os Voluntários da Paz. Voluntários ou Corpos da Paz. Porque no Brasil Corpos da Paz fica meio esquisito, né? Então nós, Voluntários da Paz, realmente. Nós começamos a questionar. É pré-história mesmo, hein? É? Como é que é? Nossa, viu como é bom ter várias gerações juntas? A gente se... Pois é, gerações juntas facilita isso. Felizmente que o Gustavo não terá essa memória para dizer. Que ele é uma boa história. Isso aí é só estudando mesmo. Depois que a gente contava a história dos Estados Unidos, sobretudo naquele momento, desde 1946, aquela armação de não dar a paz ao Japão, porque eles estavam ultimando a bomba atômica para se tornarem donos do mundo, e se tornaram a 6 de agosto e 9. Aliás, é 9 de agosto, vocês vão recordar. É 9 agora? Então é o dia da segunda bomba, Nagasaki. A primeira foi 6, e a segunda foi a 9 de agosto de 45. E eles não tinham dado a paz ao Japão, que estava solicitando através da União Soviética, etc. Eles não deram, porque estavam acabando de ensaiar a bomba lá na Califórnia, quando terminaram, aí jogaram as duas bombas, as 6 e 9, para mostrar: agora somos o dono do mundo. Agora não era queria... mais a Inglaterra que cedeu o lugar, né? E ficou apenas como vice-império do grande império. Pois bem, então a gente conversando estas coisas com aqueles voluntários da paz, Alguns deles ficaram vacilantes porque não conheciam a realidade. Alguns deles até acho que recuaram, desistiram do voluntariado da paz, dirigido pela estratégia americana, pela CIA, etc. Né? Agora, então, na verdade, eu queria puxar um pouco para cá essa história, para gerações. Saída para a história. Avançando na história. Né? Estou me sentindo no Família Dinossauros, lembra aquele Família Dinossauros? O Dino da Silva Saura. Eu não, eu me realimento dos meninos. Não, mas a Família Dinossauros era muito simpática, muito legal, muito avançada, inclusive, que nem os Flintstones. É, eram bem avançados para a época, bem avançadinhos. Mas o fato é que eu vejo hoje um certo temor aqui e ali de que possamos viver um retrocesso democrático, e agora que começa a campanha eleitoral e a campanha sucessória presidencial, esse é o fantasma que a oposição vem levantando, a oposição que eu digo ao governo que está na situação. E essa oposição levanta esse fantasma de que há um retrocesso. O próprio Banco Santander botou no extrato que enviou para os clientes VIP o perigo de uma reeleição presidencial para a economia brasileira. Em resumo, nós estamos vendo aquele velho filme que sempre foi encenado desde essa época, o Modesto, que você está falando, só que nessa época aí ainda era em preto e branco, com Edward G. Robinson, Spencer Tracy, essas coisas, Rita Hayworth. E hoje nós estamos vendo isso aí com os atores novos e atores que encantam muito. Os apelos são outros, os apelos são muito mais sedutores, eu acho. Hoje, através das mídias eletrônicas, através da televisão, através do Facebook, através de todas essas mídias, Gustavo, que são as mídias que a juventude, que a garotada está ligada. E aí eu acho que o trabalho é mais insidioso, é mais pernicioso. Como é que você analisa isso? Eu concordo plenamente com a sua visão. Eu concordo que a gente está passando por um momento extremamente esquisito na política brasileira, depois do que aconteceu em 2013. Porque a gente começa a ver, inclusive entre a juventude, o que é muito impressionante, né? Porque a juventude normalmente é associada à rebeldia, a posições progressistas, né? De transformação social, sonhadoras, utópicas. E nós vemos, no entanto, uma juventude que, talvez porque cresceu com 12 anos de um governo teoricamente de esquerda no poder, que é o PT, eu vejo uma certa aversão a ideias de esquerda, um preconceito mesmo com... Até dentro do PT? Não, dentro do PT não. Dentro do PT eu não digo. Não. Eu digo em relação à juventude, que inclusive a juventude que foi às ruas em 2013. Etária, né? Não... Uma parte dela, não a que estava desde o começo, né? O pessoal do MPL, não estou falando deles. Eu estou falando uma parte da juventude. O papel da mídia é muito forte. Sim, sem muito dúvida. Forte. Sem dúvida. E aí eu queria aproveitar, então, lembrar uma coisa que o Golo falou há pouco tempo atrás, que é sobre a nossa grande vazio no que diz respeito à produção de memória sobre a ditadura. Eu acho que a juventude brasileira não conhece muito bem o que foi a ditadura, né? E então, por isso, não consegue fazer esse tipo de associação, né, do discurso conservador atual com o discurso conservador que esteve por trás do golpe contra o João Goulart, né? Então, me preocupa um pouco isso. Eu acho que a gente deveria falar um pouco mais sobre a ditadura, para que as pessoas entendam que o que aconteceu no Brasil em 64, grande parte das pessoas que apoiaram e conduziram aquele processo, hoje em dia estão voltando a tentar colocar as suas manguinhas de fora, vamos dizer assim, né? Então, essas pessoas e os seus sucessores. E os seus sucessores, sim. O discurso, né? Você me permite, aproveitando o gancho dele, ele falou de coisas que a juventude não conhece, se conhecesse mudaria de posição. Por exemplo, a Ana mencionou um fato que vale a pena desdobrar. Ela mencionou a humilhação que eles faziam com as mulheres e com os homens também. Eu fui advogado de inúmeros advogados, muitas lideranças, ex-deputados e tudo isso, e eles eram humilhados. Um advogado, senhor já naquela altura de quase 70 anos, parente de um famoso editor, que era o Enio Silveira, né, que foi um dos melhores auditores da época. Isso, Civilização Brasileira. Ele, quando contou o que ele sofreu lá, ele foi empalado com um cacetete de policial, enfiado em graxa de avião para fazer isso. Mulheres, muitas delas, nem todas revelam, algumas revelam. Onde? Isso foi aqui no Rio de Janeiro. No DOI-COD, no DOPS? Olha, lembro. Naquela época ele passou do DOPS para o DOI-COD. Do DOPS, eu não me lembro se foi no DOPS ou no DOI-COD. E, pois bem, faziam isso com vários homens e com as mulheres. Era muito comum desnudá-las para humilhá-las, palmeá-las e utilizá-las. Eu tive uma que foi violentada em fila, estuprada em fila, e se engravidou, e ela era uma líder católica, portanto uma líder religiosa, ela e o marido, e ela presa com o marido, separaram os dois. Ele não disse tudo o que sofreu, mas ela disse, porque engravidou e precisava de apoio, teve que me botar na história. Olha, eu queria só lembrar... Tem mil histórias fazem... histórias que estão encobertas ainda. Eu queria até apelar para você que está acompanhando o programa. Nós estamos aqui na Rádio Nacional, no programa Tema Livre, hoje com o advogado Modesto da Silveira, a Ana Miranda, que é do coletivo Memória, Justiça, Memória, Verdade e Justiça, e com o Gustavo Simi, que é pesquisador e também é do mesmo coletivo Memória, Verdade e Justiça. E nós estamos tratando exatamente de uma questão aqui que já foi tratada várias vezes, em várias ocasiões, com a Nadine Borges, com o Vicente Rodrigues do Memórias Reveladas, que é: se você tem na sua casa, se você sabe de alguém que tenha na sua casa história, mesmo que seja relato oral, ou papel, ou qualquer documento que tenha sido deixado por parente, você sabe de alguma história que lhe foi confidenciada? A gente vê isso em filmes na televisão, em filmes do cinema, as pessoas chegam e desvendam mistérios porque ouviram o fulano falar, né, num bar, não sei aonde. Então, se você sabe essas histórias, procure contato. Entre em contato com o Ocupa DOPS, em contato com Memórias Reveladas, que é aqui no Arquivo Nacional. Comissão Estadual da Verdade. Vamos ver com a Comissão Nacional Estadual da Verdade. Da Verdade também, que também é... A própria cartografia também. A Nacional, a Estadual e várias regionais e setoriais. É, né? Inclusive tem a do Sindicato dos Jornalistas também, porque os jornalistas também foram, de um lado e de outro, né, envolvidos nessa questão, tanto o jornalista do mal quanto do bem, né? Golo, posso fazer uma observação? Vê bem. As comissões são Memória e Verdade, MV. E o povo quer justiça, porque eles não cometeram um crime político, cometeram um crime comum. Nunca foi um crime político, estupro, a tortura. Isso é proibido na teoria e na prática das legislações, né? Então eles... O governo criou, naturalmente, Memória e Verdade. E o povo quer justiça. Daí porque Memória e Verdade é justiça, é verdade. Porque aquilo não foi crime político. Quando você estupra uma mulher, é uma decisão pessoal. Quando você saqueia uma casa, como houve, é crime comum, não é crime político. Portanto, eles... Os torturadores, assassinos, ladrões, estupradores, nós não queremos que eles passem por isso. Nós somos contra o sequestro, a tortura, o assassinato, o estupro, somos contra e não queremos que eles que fizeram isso sofram isso. Porque se nós fizéssemos, seríamos iguais a eles. Sim. Nós queremos o quê? A justiça legal, a justiça que o mundo adota e exige como teoria mundial. A justiça, a memória e verdade possibilita a justiça que estes jovens, a mãe e o filho e eu, o avô, estamos querendo que se faça, né? Para os crimes comuns, o político não. Eventualmente, um torturador praticou um crime político, por este crime não. Ele poderá estar anistiado, mas pelos demais crimes, do sequestro que eu sofri e todos os advogados mais atuantes, o que a Ana sofreu, o que todos sofreram na época, não era prisão. Não havia prisão, havia sequestro, era rara a prisão, havia sequestros. Queria, assim, eu acho que a gente não devia esquecer também, entre outras coisas, que dia 28 de agosto... aniversaria o decreto, a lei de anistia de 79, esse mês. É, é, eu acho que a gente tem que fazer um debate sobre isso. É verdade. Porque está em pauta o que, que essa lei referendada pelo STF discrimina ou não. Ou o que ela diz até hoje é que sim, pode se torturar nesse país. A gente esquece, a gente perdoa. Pode torturar, pode matar, pode ocultar cadáver. Está tudo bem. Picotar, né? Como o ex-deputado Davi Capistrano. É, várias outras não coisas. Cortejado, então, e picotado. É preciso rediscutir, reinterpretar essa lei, ver o que aconteceu. Acho que um programa desse seria muito bom. Mas o que eu queria falar, mesmo voltando um pouco, o coletivo, quando ele luta por memória, verdade e justiça, nós estamos aqui discutindo mais a parte da memória, a gente luta por vários locais, esses que o Gustavo estão citados na cartografia da ditadura, para transformar esses locais, esses locais que serviram de centros de tortura e extermínio, em espaços de memória. Centros vivos, né? Dos vivos, que isso. Sejam vivos. E por sejam quê? Sejam espaços ocupados. Isso, o DOPS ocupados, andando. O DOPS está vazio há séculos. Exatamente. Está caindo aos pedaços por dentro. E acaba sendo demolido. Ocupado pela população. Acaba virando viaduto e ninguém mais sabe. Ah. E o pior é que ele é tombado. E o INEPAC luta por isso. Pois é. Bom, uma novidade é que a gente vai fazer uma audiência pública sobre a questão da transformação desse prédio proximamente, a 19 de agosto. A população está convidada na Alerje, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Importantíssima a presença das pessoas, porque a gente sabe que há muitos parlamentares na Alerje que estão do lado da polícia. Vamos dizer. Dia 19, é isso? Dia 19, terça-feira, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Sabe aonde é? Que sala é? Mas aí chegando lá, na sala das comissões. Na sala, tem uma não, sala chegando das lá, comissões. Descobre isso aí. Sexta-feira, dia 19. Terça-feira, 19. Tem que fazer no plenário. Às 10 da manhã. As comissões são uma audiência pequena, pública, né? É uma audiência pública. Então, isso é importante. E o que, que nos move é transformar esse prédio, que foi símbolo de repressão, de violação de direitos humanos, de morte, em um espaço de defesa dos direitos humanos, de vida, com circulação, com múltiplas atividades, né, com cinema, teatro, projetos pedagógicos, fóruns periódicos. É um espaço que precisa ter vida. Há décadas que ele é um espaço praticamente desocupado, ocupado aqui, ali, pouco, e se deteriorando por dentro. É verdade que ele começou a cair aos pedaços. Né? Agora, verdade, também transformar em shopping. Que é um Caxias, é um projeto, existiu um projeto. Gustavo, shopping, falou. Restaurantes, cabeleireiros, e deixar um pedacinho lá, uma celinha lá pra gente. Deixar o portal assim. Quer dizer, a gente continua na solitária, também não está certo. Ana, você sabe que as paredes do DOPS aqui, como de toda prisão política, tem informações históricas da maior importância. Contam histórias. Dados escritos na parede, né? Com... São recentes. Eles provavelmente repintaram em cima para não aparecer. Eu teria história nas paredes. Mas você lá sabe que não faz, olha, você sabe que não faz muito tempo, mudando um pouco dessa, saindo um pouco da questão, até para ver se introduz o Gustavo de volta, porque ele já está criando poeira lá em volta dele. Você sabe que fizeram uma reforma agora naquela cúpula da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, no prédio da Câmara, tem uma cúpula do Senado que é para baixo e a cúpula da Câmara é para cima. Então abriram aqui e escavaram para entrar lá para fazer, e encontraram lá dentro recados escritos por pedreiros que construíram, inclusive recados de cunho cívico, o cara dizendo: estou aqui construindo o futuro desse país, espero que meu filho, tal. Você sabe disso, Gustavo? Não sabia, muito interessante. É impressionante isso. Procure você que está ouvindo aí também, procure escavações no Congresso Nacional em Brasília, recados deixados pelos operários, pelos candangos, pelos pioneiros. que foram para lá construir Brasília e que tinham tanta esperança de que aquilo fosse a sede, como nós todos, né, tínhamos as pessoas, só que eles estavam literalmente com a mão na massa. Agora, uma coisa que eu queria voltar aqui, Modestinha, mais na tua área, é o seguinte, a discussão sobre essa revisão da anistia, a discussão sobre o Supremo Tribunal Federal ter anistiado todo mundo, isso parece que é uma pedra sobre o assunto, quando na realidade a história mostra que todas as legislações, elas sofrem adaptações, revisões periódicas ao sabor das circunstâncias e aos avanços da sociedade. Não há como você no Brasil estabelecer, por exemplo, que o Código Civil de 1906 é o que está valendo, de 12 é o que está valendo. E não se fala mais nisso. Entendeu? Acabou. Quer dizer, e é necessário questionar esse papel, essa coisa. Ah, não, a decisão do STF é uma decisão para todo sempre. Acabou, fim da história. Não é assim. Não, toda mesmo história. Porque isso ela foi tomada em 2010, se não me engano. A resolução da STF. É, 2010 ou 2011. Acho que foi até ao menos tempo. E hoje, três anos depois, a situação política é bem diferente. Nós temos em pleno vigor uma Comissão Nacional da Verdade, que vai fazer suas recomendações dia 10 de dezembro, no Dia Internacional de Direitos Humanos. Temos as comissões de verdade estaduais, parlamentares, universitárias. Então, o capitão Wilson Machado... É outro contexto, né? Não é? O capitão Wilson Machado, do atentado do Rio Centro, que disse, rindo, tem foto dele rindo nos jornais, não, isso aí já passou, eu já fui anistiado. É, tem um detalhe nessa história da... O inquérito do Rio Centro já foi admitido como uma fraude. Absolutamente inune. Aí tem um detalhe em relação a... E dois anos posterior à lei. Sim, da é isso que eu ia falar, né? Isso não deveria estar contemplado pela lei de anistia, porque foi um crime cometido depois da aprovação da lei de anistia. Aliás, isso é outra questão grave. Está se metendo tudo no mesmo período. Sim. E, na verdade, quer dizer, quando se criou uma lei, a discussão da lei da anistia, não, isso não pode ser de 64, tem que ser de 46. Quer dizer, como se houvesse uma ditadura. Em 46 foi exatamente... Desde quando a ditadura acabou em 79. Pois, exatamente, quando a ditadura do Vargas acabou em 45, aí em 46 começou a democracia. Não, vão ver os crimes políticos todos desde 46. Não, há uma interpretação muito equivocada, que eu já vi algumas pessoas escrevendo no jornal recentemente, dizendo que a Comissão da Verdade, os esquerdistas, né, como eles gostam de falar, estão propondo a revisão da lei de anistia só para um lado, que não contempla... Mas peraí, né? Uma não, coisa... é para todos, para crime político. E cá para nós, uma coisa é um agente do Estado, pago com dinheiro público, do imposto que todos nós pagamos, sequestrar um ser humano, torturar, matar e desaparecer com o corpo dele. Isso permita, é uma coisa. Vou outra coisa pegar. É um militante assaltar um banco para financiar sua organização. São crimes completamente diferentes. E tentar colocar isso no mesmo saco é um pouco... Aliás, além do mais, eu fui presa, torturada, assim como dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. Fui julgada, tive 7 processos. Né? Sou sobrevivente, porque uma parte da minha geração foi morta, foi exterminada e tem seus cadáveres ocultados. Então eu já sabe do que fui tá julgada. E você sabe exatamente. Sim, eu já fui julgada. Já pagou por tudo que eventualmente já os possa meus ter torturadores feito? E seu mandante nunca foram julgados. Estão imunes. Exato. E a verdade é uma coisa, Gustavo, você falou assim, que o cara que assalta o banco em nome de uma organização que é política, qualquer que seja, ou em nome do PCC, entendeu? Ele tem a lei. Sim, já entendeu? Foi punido por agora, isso. Agora, o cara que é agente do Estado, esse não tem a lei nunca a cobertar, não é não, Modesto? Terrorismo de Estado nunca foi abraçado, é considerado crime contra a humanidade. Por isso é que não tem anistia para eles, né? Sobretudo quando é nítido o crime comum, como eu disse. O objetivo político é um objetivo nobre, de finalidade útil para a sociedade, para a humanidade. São lutas ideológicas, isso é outra coisa. Agora, o crime comum não, é a delinquência que todos nós sabemos qual é. E essa já está capitulada no código, não tem problema, tipificado e tudo, quando tá sujeito às leis. Golo, quando você conta todos os fatos praticados naquele período, realmente dá nojo de ver que o ser humano não pode continuar classificado como sapiens ou sapiens sapiens, pior ainda. Não é sapiens, é estúpidos, estúpidos, mal passa de erectus, erectus, né? Não pode. Olha, eu estou certo de que o Hitler morreria de inveja do que os torturadores brasileiros, chilenos, argentinos, etc., fizeram. E morreria de inveja de não ter copiado. Se ele tivesse vindo depois, copiaria. Que, em muitos casos, não todos, é claro, porque os assassinatos em massa de judeus foi uma coisa, não só de judeus, de comunistas, uhum, e até de, como é que chama? Homossexuais. Tudo isso, quer dizer, um número gigantesco que você não sabe, nem o número. Dentre os 50 milhões de mortos desaparecidos, há talvez 100 milhões de amputados, de algum modo, uhum, física e moralmente. É, aqui o que nós vemos, também. O que nós vemos é como um perigo muito grande. Eu acho que a nossa geração, que viveu esse período ativamente, ou seja, estudando ou trabalhando, é que o desconhecimento dessa gravidade do cenário que o Modesto pinta sempre com fortes cores dramáticas, porque foi realmente uma situação terrível, isso tende a cair no esquecimento. Tem. Isso, não, se não se resgata de memória, eu acho que aí está a importância do Ocupa DOPS. Aí está a importância de você transformar o DOI-COD num centro e não deixar aquilo ser demolido. Centro de memória. E outra coisa, que o Estado não assuma o compromisso de ficar ajudando setores policiais que querem apagar a memória, inclusive ocupando os espaços, né? Aquele é um espaço histórico, de, sobretudo, de quem sofreu e não de quem fez sofrer. É, exatamente. Qual é o nosso mote? É que o presente tem que ser ativo. A gente lembra o passado atuando no presente para não repetir os erros no futuro. Para isso serve um espaço de memória também. Mas a gente não quer só isso, a gente quer mais. A gente quer que tenha atividades voltadas, quer abrigar outros movimentos, quer abrigar comitês e instituições ligadas não é virar museu, né? Não é virar museu. É um espaço de uso, né, para a sociedade. É um espaço de uso, inclusive da população local, com projeto para as escolas e tal. Quer dizer, um espaço mesmo. E é bom lembrar também. De vida, de circulação. É bom lembrar também. Que é o que nunca foi, né? Que é um ponto extremamente central, como a gente falou no início do programa. E mais, o centro da cidade tem uma população residente considerável. Sempre teve. O centro da cidade sempre foi. O centro do Rio de Janeiro sempre foi, como o centro de São Paulo. Sempre foi uma região de densa habitação, residências mesmo, né? É verdade. E esse prédio é um prédio para uso fruto dessas populações. E mais gente que vem de onde vier, claro, da Barra, de Campo Grande. Ontem veio um doutor de Paris me entrevistar. Queria saber de tudo isso e eu tive que, infelizmente, dizer a ele que aqui o centro de tortura, inúmeros, o DOPS foi apenas o primeiro, depois SOPS, depois começou a ampliar de tal maneira, tivemos até o nosso estádio de futebol precedendo do Chile de Pinochet, né? Onde o Caio Martins? O Caio Martins de Niterói, que abrigou talvez. Macaé. Piranga, futebol. Macaé também. Sim, é verdade. Andaram utilizando Macaé também. Olha, nós vamos terminar o programa, Ana. Você tem os endereços eletrônicos para passar aí? Eu estou vendo você anotando blog, não sei o quê. Diga aí. Olha só, sobre a discussão é sobre políticas públicas de memória, nesse caso, né? O Ocupa DOPS, eu já falei, vai ser esse sábado, com a presença, eu espero, de todos aqui e de vocês também, a partir das 16 horas. O nosso blog. Qual é 16 horas, o do dia? Dia 9, sábado. O nosso blog é http. Dois pontos, é só não procurar. Não pode dar só o nome, só isso, né? Então, é um blog do Ocupa DOPS. Ocupa.dops, né? Ocupa-dops.blogspot. E tem página no Facebook também. Tem página no Facebook, tem página que você bota lá. O Ocupa DOPS. O que eu falei no início aqui, Ocupa.dops. Isso, né? Perfeitamente. Existe também uma petição pública que a gente pede que quem concorde assine. Então, onde é que está? Está na página do Facebook? Está na página também do Facebook e está no blog. Tá legal. E quem quiser procurar em petição pública também, né? Também dá certo. E é importante que assinem, não só compartilhem, porque muita gente compartilha, mas não assina. É verdade, é muita gente. Não, e você sabe que é por pura por desconhecimento mesmo, né? É verdade. Né? Aí acha que é assim, ah, não, então eu fiz. É. Não, você compartilhou, cara. Então, para implantar políticas públicas de memória, né, baseada em direitos humanos, além das homenagens variadas, homenagens em praças, ruas, logradores públicos, placas nos locais, centros culturais, grafites nos muros, escolas, enfim, um monte de coisa. Nós temos um levantamento ainda incompleto dos locais que serviram aqui no Rio, de alguns dos mais importantes. A Casa da Morte em Petrópolis, com certeza, né, que foi usada para extermínio de mais de 20 companheiros, só uma sobrevivente. O DOI-COD do Primeiro Exército, dentro de um quartel, pago com dinheiro público e com dinheiro privado também, há muito a descobrir sobre isso. O Estádio Caio Martins, a PE da Vila Militar de Deodoro, o forno da usina de Cambaíba é uma interrogação, embora a gente tenha que colocar e exigir investigação, né? Porque não há nenhum companheiro que tenha saído vivo de lá. Existe a Casa de São Conrado, infelizmente, os dois companheiros estiveram lá. Um foi morto e o outro morreu há pouco tempo. O Estádio de Macaé, esses são alguns dos que eu me lembro. E dentro dele, o que foi o prédio da Polícia Central, ex-DOPS. É, aqui na esquina. Muito importante. Sim, Modesto. Não, eu diria para o Brasil. Uma coisa que me parece interessante é o seguinte também. É claro que muita gente publica, a imprensa como empresa tem os seus interesses empresariais do lucro e publica às vezes coisas que não são verdade ou que não são bem verdades com as deturpações que a gente conhece. Por exemplo, quando a imprensa empresa diz que a anistia é um, como é que ele chama, meu Deus, até apelidam de anistia, Bolsa ditadura, eles deviam dizer mais o seguinte: quem deu causa ao que o Estado tenha assumido agora as indenizações das vítimas? Quem deu causa é aquele policial, é aquele atuante torturador que, violando a lei, às vezes a própria ordem, ele praticou aquilo. É preciso que o Estado faça as ações regressivas contra o causador. Todos aqueles policiais, generais, coronéis que deram causa à anistia devem indenizar o Estado através dos seus salários ou do seu enriquecimento ilícito durante a ditadura, como os próprios livros deles dizem. Alguns ficaram tão ricos como Fleury, que já estava usando nababescamente o dinheiro que vinha de empresas, de empresários interessados, e aí tem mil histórias sobre E de expropriações, roubos que eles faziam. É preciso que eles paguem. Gustavo, para encerrar. Bom, eu queria agradecer aí a oportunidade de falar um pouco da cartografia, mais uma vez falar do endereço, cartografiasdaditadura.org.br. Eu também tenho outras atividades no ISER, né, que é a ONG que eu trabalho. Nós temos uma revista virtual chamada Memória, Verdade e Justiça, que também está disponível na internet. Só o ISER é um Instituto de Estudos da Religião. Mas, na verdade, nós temos muitas pesquisas na área de Memória, Verdade e Justiça. Então, quem quiser entrar no site do ISER para conhecer mais essas iniciativas, é iser.org.br. Ok, gente. Olha, o Tema Livre fica por aqui. Nós hoje recebemos aqui para tratar dessa programação do Ocupa DOPS, que acontece depois de amanhã, aqui na esquina da relação com a Gomes Freire, na sede da Polícia Civil, o advogado Modesto da Silveira, a Ana Miranda, que é uma das grandes incentivadoras do Ocupa DOPS, e o Gustavo Simi, que faz parte do grupo que toca a programação e é historiador agora, acabou de se formar em História na PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos pela participação mais uma vez. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Amanhã, obrigada, às 10h05, nós estaremos de volta. Okay. Muito obrigado. Até a próxima. Todos nós agradecemos. Obrigado. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação: Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.